3663, vamos modificar o seu ponto da sua órbita. O senhor vai descer para 4.000 com 1.018 e provavelmente realizar órbita em Belo. Em Belo, então, 4.000, órbita em Belo. Positivo, desconsidere a órbita na posição Bonf. Não realize órbita em Bonf. Positivo, reprogramando órbita para Belo. Voltando 3663. Tanto que a gente fez o controle que, indo até pelo, mais 5 minutos para aquela posição, temos os 4 minutos de espera, portanto, até a liberação da pista, acredito que uma órbita e meia até a liberação da mesa. Positivo. Bom dia, 35217. Agora, 2 minutos na posição Conde, mantendo o Bono 40. Ciente, reposto posição Conde, mantenho 140. Após Conde, poderia voar Bonf, 5217. Ciente, após Conde, ciente, direto Bonf, reposto na posição Conde, ela está fora da cobertura radar, o 5217. Thank you, sir. understand flight level 290 now in the altitude off the Puget departure. Thank you. That is affirmative, 290. O Fox Trot Sierra Vitor. Ok, inicialmente o litoral, assim que possível, o senhor será orientado a voar direto rotatória. Fox Sierra Vitor. Espera em Itapio, azul 4298. Gente, azul 4298 pela esquerda. Pela esquerda tem a previsão de quantas horas? Ok, hora certa 09, a expectativa da liberação é o Zuno 6. Vamos aguardar a torre liberar a pista, aí eu poderia informar quantas horas. Ah, tá bom, pois é. O 3663 já iniciou a hora que está em tempo. Ciente, 63. É uma boa opção. O que o senhor sugere? Não, a redução é uma boa opção. Velocidade que o senhor sugere? Bom, é a que o senhor puder manter em voo seguro, nivelado, até para a descida, na diante da configuração da aeronave. Tá ok, vamos reduzir aqui. Salvador, American 980, we're at stand 11 ready for pushback and intercept. I declared back pushback and intercept. TAM 3663 já está na perna de aproximação, vai efetuar mais uma? Como havia sido combinado, o senhor fez uma e a próxima vez que lá na perna de afastamento a pista estará liberada. Ok, obrigado. TAM 3663, desce para 2000 pés 1008. 2000 1008. Afirma. 4298, desce e mantém 3000 1008. 3018, azul 4298. TAM 3663, condição de curvar à direita e voar duna? Positivo, duna 3663. Ok, autorizada a aproximação LS. Ok. Ocean 602, reaching 6000 feet and now starting hold the over top. Roger that, Ocean 6312. Roger. Do 4298, condição de curvar a... complete órbita e reaproxime chegada à mare. Completa a órbita e prossegue na chegada à mare, isso? Perfeitamente. Controle Salvador, bom dia. Papatango, Victor, Mike, Quebec. Victor, Mike, Quebec, sendo a decolagem, Cairo Lourenço, 1 no 1000, litoral, reporte farol da barra. 1 no 1000, litoral, reporte na farol da barra, Quebec. Paulo Salvador, bom dia, Oxenair 6225, ciente da informação Mike, tem um plano do nível 340 para Brasília, por momento somente a saída prevista. O 7 já estaria livre para aumentar a velocidade novamente. O TIP 5217, vamos assim conversar corretamente. Se o senhor for para 17, o senhor vai ter que modificar as regras, tem três aeronaves na frente e o senhor poderá rodar. Se o senhor ficar na chegada e ser vetorado posteriormente, o senhor vai aproximar sem ter que fazer espera. O que o senhor prefere? Então, a intenção da 17 era apenas para agilizar caso demorasse a abrir a 1-0. Mas já liberou a 1-0, a gente permanece na 1-0. Perfeitamente. Melhor opção que o senhor escolheu. Reposto para a descida, chegada bom, filho. Okay, 1018 India Alpha to holding point to runway 10 and Souls on board is. Proximity 1018 and when I reach Alpha Started, send 4 South Ocean 6th Century. 3663, autorizado a aproximação ILS. Autorizado ILS 3663. Ideal de descida, 5217. Gente, 5217, desce e mantém 5108. 5818, 5217. Gente, voe direto pelo. Direto pelo, 5217. Mike Eco Delta. Delta, reporte para descida. Está previsto o óbito em pelo 5217? Negativo. Ocean 6312. When you complete the hold, re-clear to my arrival. Descend maintain 4000 feet, you are number 3 on approach. Roger, number 3, and descend 4,000 feet, 1018, when complete hold, complete my arrival, Ocean 6 Venture. He's correct. Estabilizando a visual, TAN 3663. Gente, TAN 3663, completa aproximação, torre em 118, decimal, meia dúzia. 18,6, obrigado aí, até o ecológico. Azul 4298, desce, mantém 2000, altímetro 1018, autorizado a aproximação LS. 18. Azul 4298, desce, mantém 2000, autorizado a aproximação LS. Trolle, bom dia, Gol 9922, formação alto, formação Lima. Azul 4298, desce, mantém 2000 pés, autorizado a aproximação LS, informe estabilizado. Desce para 2018, autorizado ILS, permanece estabilizado, 4298 Brasil. Oceanair 6312, descend and maintain 3000 feet, complete the mar arrival, clear for ILS approach, runway 10, report established. Okay, roger, report established, descend 3000, clear my arrival, Ocean 6 Venture. Trip 5217, desce, mantém 4000 pés. 4000, 5217. Gol 9922, acione identificação, desce e mantém 050, corrigindo, desce e mantém 5000, 1018, chegada a Mare, Gol 9922. Chegada a Mare, 5000, 1018, Gol 9922. Então, Mike, é bem que não atravessa o farol da barra. Prossiga, avisou o Cario Lorenzo, numa tráfica a reportar, frequência livre, Vitor Mike, Quebec. Sim, essa é a coordenada livre, Quebec, grato, acabou. Condições de voar Duna? Afirmo, 5217. Ok, voa Duna, trip 5217. Voando Duna, 5217. Dois, dois, cinco, solo. Linha 225. 320 Brasília autorizada. É. Decola a pista no zero, curva esquerda, saída Momo, direção Nitsa, prossegue fluido, é o perusco no zero, Formosa, faz direto. Controle 119, decimal 35, aciona 5434. Está autorizado 320 para Brasília, decola da 10 com curva esquerda, saída Momo Nitsa, após fluido, após upper whisky 10, após Formosa, após direto Brasília, controle 1935, transponder 5434, 6225. Protejamento correto, reporta front push 6225. 6225. Seat and report established on the collider. Roger, report established, thank you, 2015. 5217, redução 210. 210, 5217. Estabilizado, azul 4298. Completa a aproximação LS. 3 milhas do externo, chame torre 118, decimal 6. 18,6, obrigado. à direita, inicialmente na subida da El, após direto para as posições Leda e Eudes. Seu transponder é 5426, o controle em 1119.35. Cortejo. Vitória, nível 380, decolagem pela Upersulo 44, decolagem do ano zero, curva direita, Dael, Leda, Eudi, transponder 5426 e controle 1935, crítico 345. Correto, 5345, chama para o acionamento. Chamará para o acionamento, Vitória. Salvador, 3179 para posicionamento remoto. Autorizado na remota, chame para o táxi. O altímetro no 018, TAM 3179. Curva à direita para o A230. Descendo para 5000, direita 230, 3304. Firmo, altímetro em Salvador, 10018. 10018, copiado, 3304. Gol no 922, controle, desce e mantém 4000. 4000, gol no 922. Controle Salvador, bom dia, web 5826. 5826, sem identificação. Bom dia, desce e mantém 060, chegada a Mari. Identificou, 060 na Mari, 5826. 5217, redução 1809. Já reduziu até 170, inclusive 5217. 17, ok. Prossegue na descida 5217. 5217, desce e mantém 3000, 1018. 3 pro pé, 5217. Roger that, 3 miles from the outer marker, complete LS approach and the contact tower at 118.6. 118.6, bye sir, thank you, 6 venture. Welcome. Tem 2000. 2000, 5217, também tem condição de encurtar aí, o que desejar. Não encurta muito não, tem aeronave à frente, o senhor mantém a proa, aguarde para interceptação. A aeronave que o precede está somente 3 milhas de separação. 7, 5, 2, 1, 7. Esquerda, proa 150, chama estabilizado. Esquerda, 150, reportaria estabilizado, 5217. Desce e mantém 3000. Até 3000, tá 3304. Frente 304, esquerda, proa 190. Esquerda 190, tá 3304. Firmo. Pés visual direto para o Itapuã, Mike Eco Delta. Mais uma vez, bom dia, 9131 Azul, sente na Mike, quando possível, nível 370, para repetir. O TEC já autorizado, 370, prepare a subida Puca, transição Caju, aguarde só um minuto para a cópia completa. Ah, se escuta, não, eu não tenho. Azul, 4298, livrou? Bom dia, Azul 4298, prossiga na Alfa, chame antes da Juliette. Na Alfa, chamando antes da Juliette, 4298. Valério. Oi? ILS, número 3 na aproximação, chame estabilizado. Direto do Duna, autorizado ILS, 3304. Bom, no 922, confirme indicado. 2409. Ok, 7. Papá, Romeu, Foxtrot, Serra Vitor, voe rotatório. Voe rotatório, Serra Vitor. 179, continue. O Azul 9131 está pronto para a cópia? Afirmo. O Azul 9131 autorizado para Recife, nível de voo 370 pela Upper Whisky 58. A pista usa a 10, decola com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. O transponder é o 5432, controle em 119.35, corteja. Autorizado Recife, nível 370, Upper Whisky 58, decola 10, curva esquerda, Puca Caju. Transponder 5432, controle 119.35, 9131 da Azul. O 9131, correto o cotejamento, chame para o acionamento. 9131. Gol no 922, redução 200 nós, desce e mantém 3 mil pés, chegada a Mari. Gol 1 no 922. Ok, pode ser 210? 210, perfeito. Ok, 210 nós. Roger, Alpha, again, Roger, let's go, chance. O Azul 4232, 4298, perdão, ingresso é Juliette, portão 8. Gente, Mike Eco Delta, complete a aproximação visual pela linha do litoral, chame torre 118, decimal, meia dúzia. 18,62, é Delta. Ocean 6312, clear to enter and the main apron via Juliet to gate 10, gate 10. Ok, Roger. And the 10 Ocean 6312. 9922, completa para 2000, livre LS, altímetro 1018. 2018, livre LS, gol 9922. Olá, Trip 5217, bom dia, livrando. Bom dia, Trip 5217, prossiga na Alfa, chame antes da Taxi Juliette. Alfa, está Juliette, 3 Vitor.